Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, olá, ó 50, que é para nos ouvintes, estou sempre a dirigir ao mesmo público. Olá, 60, bem-vindos a mais uma edição dos Escolhes Tu, Escolho Eu. 70 mil contos. Pronto, também pode ser. A ver se não chegavas para lá, também não era mais aí. Pronto, estamos então de volta. Bem-vindos a mais uma edição dos Escolhes Tu, Escolho Eu. Sim. Acho que esta vai ser a edição mais pequena desde a última vez. É verdade. É verdade. E pronto, e é assim. Vamos à música? Ai, vamos não, música. Por acaso hoje vamos à música, que é o Dia Internacional da Música. Ninguém quis estar aí para o ar. Ah, pois é. Dia 1 de Outubro. Outubro. Senhora. Olha, o Benfica ganhou na Roménia. E com graças. Quase. Sem querer. Pois, foi mesmo sem querer. Eu até acho que o Bruno César lá tem pensado. Olha que giro, marquei um golo. Não. É pá, como é que isto aconteceu? Não, ele tem marcado. Não, pois, eu sei, ele tem jogado bem. Então, Dia Internacional da Música, vamos falar sobre música. Carlos Bonaparte, Oscar Aninho. Que importância tem a música na tua vida? Tem muita, sabes? Tem muita, porque a música simboliza muita coisa. Por exemplo? A música, por exemplo, é o espelho, ou parte do espelho... Que se partiu agora, que ouvimos pois, ao fundo. Exatamente. Sim. Outra vez. É parte do espelho de uma sociedade e de uma cultura. Vamos, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo muito, muito claro. Agora as coisas estão um pouco mais batidas com a globalização. Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Olha, o exemplo é chegar uma coisa mais para aqui para perto, que tu estás a falar baixinho outra vez, estás outra vez a postar normal. Ah, pronto, está bem, está. Então vou dar melhorar. Então é assim. Primeiro, como é que tu... É assim, eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Agora, como estava a dizer há pouco, agora as coisas estão um pouco mais esbatidas devido à globalização. Mas eu vou dar um exemplo mais... enfim. Digamos que mais explícito, digamos assim. Década de 1890. Havia eu tenho aqui várias gravações de cilindros. E as da América são música. Mas nada tem a ver com a música que foi gravada em 1895 por árabes. Existem algumas dezenas de cilindros de música árabe de um arquivo recuperado de 1895. E consegue-se perceber que são totalmente diferentes. É assim, podes dizer, ok, isso é natural. Isso é natural? É natural, mas porque também é natural a diferença, não é? A diferença cultural entre estes dois países ou entre estas duas regiões, porque árabe pode ser Arábia Saudita, pode ser outros países à volta. Enfim, países árabes, não necessariamente à volta. Pronto. Eu não sei se Israel não fica muito perto da Arábia Saudita, pois não. Fica mais ou menos, pronto. É naquela zona. Se tu ouvires música indiana do princípio do século XX, vais ter a mesma noção. Ok, eu sei que são músicas diferentes, mas cá está, porque são culturas diferentes. Por exemplo, a música portuguesa dos anos 60 é diferente da música portuguesa de agora. Muito bem. Não é? E, por exemplo, muitas das pessoas agora estão a apostar no Kuduro. Mal criado. É um falso Kuduro, porque aquilo não é Kuduro. O Kuduro não é só o ritmo, não é? Olha, Kuduro... falta uma coisa, para já, só para te dizer. É que nós somos o Dia Mundial da Música e não estamos a ouvir música de fundo. Ah, pois é. Pois é. É verdade. Olha, vai lá se não pôs nenhuma das... Não, já parei as tuas três escolhas. Estão ali as três abertas porque já sei que tu te vais esquecer. Está tudo a pensar. Pronto, mas é assim. Dizia então isto. Exatamente, bonita música. Mas é assim. Porquê que hoje se aposta muito no Kuduro? Ou no Kizomba? Porque, entretanto, em Portugal, ou a Portugal, foram chegando vários, vários elementos... Acabei de ter a ideia para a resposta à música. Continua. Acabaram por chegar várias pessoas provenientes de África. Tu até podes dizer, ok... Antes, nos anos 60, também as havia. Havia, mas porque tudo eram portugueses. Tinham que ser eles a adaptar-se a nós. Agora, eles são estrangeiros. Nós temos que os receber. E, como tal, temos que deixar também que eles se manifestem, não é? Porque não podemos reprimir a sua cultura como país independente, como cultura independente. E a verdade é que o mesmo acontece, por exemplo, em França. A música francesa dos anos 60 ou 70 é muito diferente da de agora. O país é o mesmo, a língua é a mesma, mas a cultura mudou. Ou seja, a música é um espelho muito fiel daquilo que é a cultura. Já para não falar que muitas vezes as músicas têm uma vertente... Por exemplo, hoje não faria sentido, pelo menos numa Espanha, pelo menos num Portugal, não faria sentido um Bésame Mucho, por exemplo. Não faria sentido. Na altura fazia porquê? Porque a cultura... Primeiro porque... olha, eu dou-te um exemplo muito simples também. Hoje, se o António Menano fosse vivo... O António Menano era um fadista, para quem não conhece. Se o António Menano fosse vivo hoje, não faria sentido nenhum o fado, a carta. O que é que era a história? A carta contava-nos uma... No fundo, de alguém que tinha ido para a guerra. Não era uma guerra qualquer. Era a Primeira Guerra Mundial. O tema foi gravado em 1927. Só tinha passado 9 anos depois daquela guerra. Acabar, claro. Passei por guerra. Não posso ir. Ou seja... As músicas muitas vezes têm uma vertente cultural mais específica, que não passa só pela música, passa pela letra, não é? E quer dizer, é como eu digo, a música é um espelho muito fiel da cultura, e por isso é que eu acho que às vezes até se despreza muito a música. Não sei porquê, mas despreza-se muito a preservação musical, que ao mesmo tempo é a preservação cultural. E por isso é que eu acho que a música é tão importante, porque é uma forma muito simples e muito acessível de nós transportarmos e aprendermos cultura. E esta é a minha opinião. Muito bem. Baixinho. Já vês que eu bato palmas baixo, porque senão acontece que ainda no outro dia estava a cantar e tu a bater as palmas e estavas a abafar o que eu estava a cantar e não lhe acertei. Para variar. Tá bem. Você não quer saber o que eu digo. Mas a ideia é mesmo essa. Ah, bem, anda lá. Então não penses em mim agora. Não penses em ti? Sim, não penses em mim. Ah! A primeira música, pá! Eu sei, mas não sabia que queria dizer isso. Ah, pá, não penses em mim. Não sabia que queria dizer isso. Anda lá. I think é pensar? Sim. Que giro. Não sabia. Pronto, primeira música. Isto que eu não posso fazer o resumo da semana, porque senão... Tu é que disseste que a emissão ia ser pequena. Pois. Hoje, para variar, fazes na última emissão. Na última intervenção. Também não há assim... Se não te lembrar. Também. Não, não faças agora, acabou. Não penses em mim. Não, é isso. Estou a dizer que também não há grande coisa para dizer, portanto, também. Então vamos dançar. Vamos lá dançar. Ai não, que clássica. E simbala-me, filho. Ah, enquanto falas tu não pensa em mim. Hoje, daqui o cabo é meu braço. Pronto, então, Don't Think of Me. Música que faz parte do álbum No Angel. Vai, dou-te uma ajudinha. Faz parte do álbum No Angel, da Dido. O álbum foi lançado em 99. Por acaso, foi lançado... Ai, o álbum, tá bem. Mas só quando a Eminem pegou nela, digamos assim. E colocou o trecho musical... Ah, já parou. Pegou nela? Sim, em 2001. Não pegou nela. Tá bem, é o que eu ia dizer. Quando pegou nela, digamos assim, pronto... Colocando parcialmente a música Thank You, neste caso o refrão da música Thank You, no tema Stan, em 2001, só aí... É que eu ainda vou comer o microfone hoje, não sei porquê. Está tão longe. Não, então estou aqui porque isto seria gerente em televisão. Se isto estivesse a ser filmado, estou a filmar a andar a voltas. Pronto, e depois? Só depois disso? Pronto. E então, em 2001 eu conheci este CD, comprei este CD. Custou-me 5€. Sim, na altura os CDs pirateados custavam 5€. Ah, pois. Ai, não se pode dizer que é pirateado? Ai, não pode. Ah, pois não pode. 19 de Fevereiro de 2001, o single. Olha, sabes que eu fiquei muito chateado. Ah. Acabaram com um blog de música portuguesa. Filhos das mães. É verdade. Pronto, e então. Esta música é a faixa número 3. Eu confesso que foi das músicas que mais gostei deste CD, do No Angel. E pronto, e esta música, olha, reporta-me a várias coisas. Primeiro, ao meu top 50. Ou melhor, esta música, este CD, e esta música também, porta-me ao meu top 50, que era o meu top imaginário. Porta-me também a uma rádio local de Paredes. Porque não passava esta música. Mas é engraçado, esta música faz não parar tudo menos a própria música em si. Vais lembrar a rádio que passava no Angel. Vais lembrar o meu top 50 onde estava I Here With Me. Vais lembrar a minha rádio imaginária. E aí sim eu passava muito esta música. Pronto. Vais lembrar uma altura em que eu tinha, para teres uma ideia, tinha 3 leitores de CDs e 4 leitores de cassetes. Era um espetáculo. Muito bem. Aquilo era, era música, mas eu tinha muita música. Pronto, e então era isso. E lembro, eu gosto muito deste CD, gosto mesmo muito deste CD. E sabes, é daqueles, é daquelas alturas em que eu consegui ouvir um CD do princípio ao fim e gostar dele. Hoje isso mudou muito. Hoje um CD. Um CD que eu ouço do princípio ao fim é muito raro. Bom. É com esta lamentação que terminamos esta primeira emissão em direto para a Escolha Sua, Escolho Eu. Daqui diretamente de Vila Nova de Gaia, Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, Rádio Antena Web. So you're with her, not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. So you're with her, not with me. Oh, how lucky one man can be. I hear your house is smiling clean. Oh, how lovely with your homecoming queen. Oh, how lovely it must be when you see her sweet smile. Does it bother you now, all the angry games we play? Does it bother you now when I'm not there? When you see it's time. amar a música. A música. Não canto tão... Eu canto melhor que a novela, não é? Pois, e que a Sara Tavares. Canto, canto. Que a Sara Tavares tinha name. Canto, canto melhor que a Sara Tavares, não canto? Canto, não canto? Sim. Canto, canto. Sim, canto. Muito bem. Então, já que hoje estamos a falar sobre música, aqui a Daido, eu vou responder com. Que nem foge muito ao estilo, que é. Agora. O que é o. Ah, falta música. Queres música? Pois está bem. O que é que queres agora? Não. Não sei. Uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer. Não. Momento canino na coisa boa na parte. Ora, nós vamos reportar a uma série. E o género não é muito diferente, é um bocado mais calmo. Mas há uma música muito curiosa que tem vários episódios para eu contar da minha parte. Claro, se é para eu contar, claro que é da minha parte. Claro. E então, havia uma série criada, se não me engano, em 1982, que durou até 1987, chamada Fame. Ah. Fame! Então, não cantas comigo? Não? Eu já não recordo a música. I'm gonna leave. E então a música foi baseada no filme com o mesmo nome, tinha sido gravado 2 anos antes, que retratava, no fundo, o que se faz hoje em dia em Morangada. Ah, não, agora já é com moda. Mas era um grupo de estudantes que andavam num liceu, a maioria no último ano, e queriam seguir o mundo do palco, o mundo artístico. Uns para o teatro, outros para a música, outros para a dança, outros, quem sabe, para os três juntos, ou até figurinos. Podiam seguir um mundo de figurinismo, se é assim que se diz. Então, nessa série, via eu com muito apreço e com muito agrado, quando foi novamente televisionada pela RDP Memória. Sabes que para o ano vai haver um novo canal de esporto? Ah, é? Ficas a saber, para fazer concorrência à Sport TV. É, mas é outra empresa, é totalmente diferente. Vai ser inaugurada, em princípio, no início da época de 2012-2013. Ficas assim, sou o som ontem à noite. É do Rui Pedro, não? Rui Soares ou alguma coisa. É parecido, o pai João Amaral. Isso. Foi tudo certo. Então, estava eu a televisionar, televisivamente, um episódio dessa série, como via praticamente todos, quando repetiu na RTP Memória acerca de... Quando é que nós andávamos no 11º ano? 2003? 2003. Via nessa altura, até a criar uma... Até que há um episódio que... Ah, isto é grande, pá. Eu estou só a meter músicas grandes que é para preencher. Quando isto acabar, eu calmo. Tá bom. Não, não vai chegar a tanto. Há um episódio em que eu estou a ouvir... E há um rapaz, que é o Bruno Martelli, que está no seu piano e tem uma rapariga... Já não me lembro se ela faz propósito ou se ele começa... Não, ele canta a propósito. A rapariga está lá e ele canta para ela uma música que diz... Torna-te a minha música. Ou seja, a minha música és tu, é... Tem sentido contigo. Que ele diz, às 2 da manhã, os olhos estão abertos, a chuva está a cair, os pensamentos estão centrados em ti, estão a dançar pela minha mente, eu consigo ouvir a tua voz. Ai, se eu pudesse, se eu pudesse ser a minha música. Tu vais ser a minha música. Com todas as canções que nós cantarmos, o amor vai crescer entre nós. Oh, Clone. Ser a minha música. Vamos escrever a música juntos. Cada vez mais, para sempre. Ora bom, isto já na altura, várias músicas do Fame, até vou-te contar, aqui ao meu camarada, pá. Conta lá, camarada. Conto que tivemos uma colega que acabou-te a dizer, na nossa turma, lá no 11º, que ainda hoje tem lá o CD, que me deu um CD produzido por ela, só com músicas do Fame, as músicas que mais gostava. E esta era uma delas, pá. Portanto, é uma das recordações, já vou na segunda recordação que me traz esta resposta. Eu até sei quem é que é ela. Sabes? Então bate palmas. Não, bate palmas, senão... Pois. Não. E então eu... Isso, a música, é na altura... É do Submarino, não é? Hum? É do Submarino, não é? Submarino? Eu sei. Fala português que eu entendo. E então nós, já na altura, gostei dessa música. achei piada sobretudo à letra, dizer, tu virás para alguém a dizer que sei a minha música, percebes? Uhum. Anos depois, estávamos em 2006, exatamente, que eu criei uma música chamada A Minha Música. Que bonito. Baseado, não foi baseado, porque a melodia não tem nada a ver, não tem nenhuma passagem, nenhum acorde igual. Mas lembrei-me daquilo do Be My Music, que é o nome da música que vamos ouvir, e então lembrei-me, e My Music, A Minha Música. Quando é que eu criei esse poema? A 1 de outubro de 2006. Ah, há 5 anos, precisamente. Portanto, quando este programa for para o... quando este programa for para o ar, 1 de outubro de 2011, completam 5 anos, exatamente 5 anos, que eu completei um poema que não vamos ouvir de seguida. Porque vamos ouvir a música que... o poema, a letra que inspirou a história de Ser a Minha Música, Ser a Minha Música. Por acaso, vou contar de uma coisa que nem sequer estava previsto, porque esta música era a única. Eu já tinha duas escolhas para hoje, e não sabia a resposta a esta, a tua primeira. Uhum. Mas agora lembrei-me e até te vou contar uma coisa. Conta, conta, conta. Há minutos, há poucos minutos, antes de eu vir para aqui, e tu sabes onde é que eu estive, disse uma coisa do género, ter a vida feita, ter a vida feita. Por exemplo, estar na música, e tu agora já sabes que eu voltei a dar motinha, mas estar na música, a música só tem sentido, por exemplo, se eu a tocar para ti. Uhum. Percebes? Uhum. E agora estou a falar disto. De ser a minha música, da música para ti. Já viste que giro que isto é? Que beautiful. Não tem nada de bonito, mas está bem. Pronto. Quem é que vamos ouvir? O ator que fazia de Bruno Martelli tinha por nome... Tinha e tem, acho que o homem ainda vi. Lee Corelli, que tem nesta altura 50 anos. Peço desculpa, amigos ouvintes, vamos interromper aqui a emissão. Há uma informação especial, uma informação de última hora. Esqueçam tudo o que disse até agora, porque o ator que interpretava esta melodia na série Fame, Be My Music, de seu nome Leonard Charles Carrary, nasceu a 4 de janeiro de 1961. Foi por este motivo que eu escolhi, porque nasceu no mesmo dia da Rádio Antena Bem. Foi só por causa disso. Pois, exatamente isso. Portanto, como ele tem agora 50 anos e nasceu no mesmo dia de anos da rádio, acho que nasceu num bom dia e foi por isso que eu escolhi. Não, a rádio que nasceu no mesmo dia que ele. A rádio nasceu no mesmo dia que ele. Mas pelo que eu estou aqui a procurar, via sobre o tal Bruno Martelli e o tal Lee Carrary a fazer cantava, porque quem cantava de facto era um Saranno Famosi. Não, Saranno Famosi não. Bem, não interessa. Fazemos conta. Olha, sabes que eu conhecia um ajudador, esse era o Bruno Martelli, não é? Sim. Eu conhecia um Bruno, mas era Pionés. E o que é que tem a ver? Ah, Martelli e o Bruno Alicatis. Também. Está bem, está. Ora bom, no meio destes escritos todos, vamos ouvir uma melodia bonita. Espera aí, em vez de ser Bruno Alicatis, porquê é que não seria Johnny Alicatis? Bem apropriada ao dia que decorre de 1 de outubro, parabéns à vinagre, azeite. Bem apropriado ao dia que decorre, vamos escutar uma melodia que tem a ver com música e com a pessoa apaixonada. Vamos então escutar, pode ser? Pode ser. Escutar da série Fame a canção Be My Music. Not so simple when it's true. What is this helplessness I feel when you smile at me? Won't you let me be your music? You'll be my music with every song we sing. Love will flow between us. Be my music. We'll wrap the music together. Já se casou, a rapariga que me deu o CD do Fame. Ah, é verdade, pois. Eu ouvi dizer. Queres saber? Eu ouvi dizer, soubeste agora, mas não interessa, mas ouvi dizer, só porque ouvi dizer, na verdade. Olha lá, tu manda, eu mandei-te um mail sobre a montagem do último programa, tu recebeste? Recebi, recebi. Ah, é só para dizer que o Amilcar fez a geneira na montagem da Inicial 52, escolho eu. O Amilcar fez alhada. Basicamente, o Amilcar lixou-se todo. Ah, e a música, vamos à música. Ah, está em música, pá. Ai, é a minha vida, isto é a minha vida. A minha também. Percebeste? Percebi. Eu sei que tu percebes. Eu não me esqueço. Eu sei que tu percebes, aquelas mensagens. Próxima music. Be my music. Eu vou dizer, olha, vou dizer o que é que esta música me reporta. Reporta-me. Qual? Be my music? Não. My life. The Dido. Já no outro dia, aí fui eu que escolhi o It's My Life. Já estava a dizer as neiras. Continua. Pois. E além de mais, a música nem começava com piano. Sequer. Pois é. Por isso. Tudo. Só. Mas a música primeiro começa com. O Beethoven já morreu, não já? O Beethoven. Pois sim, o Beethoven já. Pá, agora já morreu, já, 2005, já. 2006. Foi por aí. O que é que eu te ia dizer? Ah, uma das coisas que bonitas, mais esquisitas, que para uns ficou muito mal, mas eu gostei, que vi na música em concertos, foi o Pavarotti com as Spice Girls. Pois. Já sei que tu não gostaste, ficou uma confusão do coração. Está bem. Bom, continua. My life. My life. My life. Epá, isto é a mesma coisa que, sei lá, que juntar os. Até deve ter feito lembrar a também aquela música, mas o quê? A representação francesa do Eurovisão. Oh, que eu tenho tal medo de ti! Já te lembras? Como é lá da ópera? Meia ópera. Não te lembras já do homem da ópera? Esse não era do Russo? Não, era do... Aquilo que tu gostaste que eu não gostei, era do Russo. Parecia o Zildivo. Não, olha que era da França. Não. A da França era. A da França era. Mas é que vou ver agora. A da França era o Ale, Ale, Ale. Isso foi no ano passado, estou a falar deste ano. Eu vou já ver agora, pá. É deste ano, pá. Eu é que sei. É da França. É da França. Queres ouvir? Que tu gostaste? Tu é que não gostaste? Não é isto? Ah, isso é. Oh, que eu estou tão medo de ti! Foi o que tu disseste na altura. Pois. Pronto, continua lá com o homem. Pronto. Estamos a ouvir Canon in the Wind, que fechou a emissão da semana passada de Quadras de Música, repleta apenas de músicas 1997, e esta música foi o maior sucesso desse ano. Estou curioso. Aliás, até dizem que foi o single que mais vendeu ao longo da história. É natural. Foi devido ao contexto que foi. Diga. Mas eu gosto mais da versão original, sabes? 73, 71. Sabes que esta música foi feita para a Marilyn Monroe? Eu sei. Bom, My Life. Pronto, My Life. Esta música reporta-me a uma situação muito específica, mas que eu gostei muito. Sabes que eu tinha rádio imaginária, tinha um nome. E eu tinha um programa de madrugada, que era da meia-noite às duas da manhã, que eram as matinas da Portugal FM. Pronto. E então, que era de sábado para domingo. Onde eu conversava muito com os meus ouvintes. Posso ligar à televisão? Não. Obrigado. Eu devia ser para alguma música que por lá andasse, ou não sei o quê, pronto, que eram os meus ouvintes. Que aquela hora se os vizinhos me ouvissem, passavam-se, mas pronto. Posso ligar à televisão? Não. Porquê que achas os filhos do vento, é? Estás a ver como sabes? Ligar à televisão. Posso ligar agora? Posso ligar agora. Finalmente. Se não levava o som, porque eu até voava a sua janela. Pensando melhor, podes ligar a televisão, mas a zona, mas coisas, coisas... Não, mas sem som, mas sem som. Sim, está bem. Continua. Pronto. Quer dizer, meu amigo, se isto não liga. Continua! Não liga. Não liga. A caixa não. Zone box. Já está. Continua! Ah, pois, porque tu não estavas a passar o comando para a box. Ah, porque eu sou burro. Não sabias. Pois. Ah, está bem. Mas eu já tinha conhecimento. Pronto. E então? Ainda não está a dar, está a ficar só. Eu não dessa música. Vês, nessa noção da nova que se atrasa na colocação dos programas. Este mas também. Tu não queiras comparar 10 minutos com 10 horas. Pois, está bem. Bem visionado. Pronto. Mas também lá eles vão buscar aqui... Claro, claro, não, claro. Não. Foi isso que eu te disse. Pronto. E então? Dizia eu que... é assim. Eu tinha esse programa, não é? E eu, uma das músicas que eu gostava muito por nesse programa era esta música, porque era muito calminha. Esta é My Life, do Dado. Mas há uma altura em que eu me recordo perfeitamente que eu fui buscar a minha irmã ao local de trabalho dela, que era aquela que a Diana Gil fez publicidade ontem no Tempo Antena. Que não ouvi. Vais ouvir. Pois, nem ouvi. Também não ouvi depois na quarta-feira. Ah, dizer, muito bem. É sábado para eles, mas é quarta-feira para nós. Muito bem. Mas eu posso dizer isto, já gravei a entrevista ontem. Muito bem. Mas pronto. No fim, no fundo de contas, foi ontem. Pois. Que engraçado, é verdade. É verdade. Olha, tu de certeza que não tens ouvido agora, antes que me esqueça. Não, eu falo como for eu, continuo. Pronto, e então fui buscar a minha mãe ao local de trabalho dela. E quando voltei, não sei porque ouvi essa música. Mas eu engraçado porque eu recordo-me sempre desta música com aquele cenário. Ia buscar com a minha cadela, a pantufas, na altura só tinha pantufas. Ia buscar com a minha cadela, com os meus pais. O meu irmão não estava em casa na altura, fomos buscá-la ao local de trabalho, que é lá perto da minha casa. E realmente, não sei, gostei, achei engraçado, pronto, recordo muito desse momento. Vimos os quatro para casa, vimos os quatro bem dispostos, quer dizer, os cinco. No tempo que a família era família. Precisamente. Pronto, e depois que a casa e eu ouvi aquela música, a My Life, da Idol, que era uma música que eu gostava muito, e naquela altura soube-me especialmente bem ouvido. Pronto. Reporta-te esses tempos bons. É verdade. Mas especificamente é esse. Não sabe. Depois vou falar. Conta lá. Não tenho ouvido, mas diz lá. Não, quando for eu vou falar. Então vamos ouvir The Idol, My Life. Disseste o álbum? Disseste que eu estava a dormir. Disse. Ah, não, não disse nada. É do mesmo álbum. É do mesmo álbum do Don't Think of Me, ou seja. Vamos ver se é. Vamos ver. É a faixa número 1. É a faixa número 1. Não, vamos ver se é. É a faixa número 1. Não, mas vamos ver se é. Podes ver. No mas Angel, já o No Angel foi lançado em junho de 99, por isso estás enganado. Ah, mas na Europa foi só em 17 de fevereiro de 2001. Ah, Eminem, está bem. Percebeste o que eu disse? Percebi. Mas eu disse. Faixa número 11, My Life, 3 minutos e 9, muito bem. Mas a 12 é a maior de todas. Take My Hand, 6 minutos e 42, isso. Muito bem. Mas o que é que eu disse? Mas o que é que eu disse? Mas eu não estava. Qual era? Thank You. Assim que era 6. Tinha uma coisa muito gira, tinha uma interligação com a 7. Ai, no fim? Se deixares tocar as 6 e as 7 seguidas, nem sequer, só reparas... Não para, pois... não, só para quem estiver a olhar para o número e ver que passou para a 7. Pois. Muito bem, vamos ouvir? Vamos lá ouvir. Daido, it's bom, my life... Não é este. Eu segui bem o intervalo. Pois é. Exato, está bem. Pois é verdade. É verdade, é uma coisa que eu não disse. Oh, antes de ir. Diz já. twitter.com/radiointerweb. Já podemos ir.

seja até mesmo um particular. Pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Estamos de volta. Supostamente seria Nuno Miguel que iria iniciar esta segunda parte. Mas, tendo em conta que lhe tomei o gosto, decidi roubar-lhe o lugar. De todas formas, como sou uma pessoa gentil, humilde e de veras humana, vou passar a palavra ao meu estimado e caríssimo companheiro, Nuno Miguel. Estás mesmo a pedir para bom soco nas trombas, não é? Pode ser, estimado Nuno. Ah! Ai, então... Ah! O que eu ia dizer antes do intervalo é que tu não tens ouvido esta semana, mas eu na semana passada, não, há duas semanas, coloquei uma coisa inédita. Tu já ouviste algum esta semana? Não ouviste nada, pois. Ouviste já. O primeiro e já... Não, ouvi para aí três. Dois e meio. Ouvi até ao final de julho. Depois foi aquela página de agosto e eu, entanto... Ah, pois foi. Em setembro ainda não falhei nenhum. Vou falhar este domingo por causa de compromissos profissionais. Ah. Em setembro não falhei nenhum. Acho que foi no dia 18 de setembro, ou 20, sim, deve ter sido dia 18, que trouxe uma novidade, que foi conversas tiradas do autocarro. Ah! Que é uma coisa assim bem engraçada. Ouvir o povo a falar. Uhum. Claro que não se refere ao nome da pessoa, nem não interessa, porque é mesmo a pessoa comum. Certo? Exato, exato. É ouvir as conversas. O tema foi reformas. Se tivesse ouvido, tinha gostado. Ai, mas eu metia por fora. Ai, que eu não sei o que é. E eu ganho 250. Ai, eu ganho com o meu marido, ganho não sei quanto. E é naquelas coisas que se vê a situação, porque alguns passam. Tiveram não sei quantos anos a trabalhar e agora recebem 200 euros. Pois. Não é pois, é que foi mesmo. Eu sei. Então está bem. Na semana passada trouxe outro momento inédito, que foi o momento da semana da própria rádio. É, e meti um bocado do excerto da entrevista do TEP. Ah. Mas só meti para aí 40 segundos, porque o resto, quem quiser ouvir, que eu sou o tempo de antena, que não é para mim. Que é que eu já não pude ouvir? Não, quem quisesse. Ah. Pois. Eu disse quem quiser, pá, não interessa. Ah, falta música! Música! Música! Queremos música! Ah, mete música! Música! Isso. Mais um dia nas nossas vidas, portanto, banda sonora da Beatles, a grande banda de Liverpool, com a melodia A Day in the Life. Outra vez, A Day in the Life. Estava tão cheio de sono, coitadinho. Bonito, bonito. Os homens de Liverpool a darem som a esta nossa grande estação de rádio antena. No ano passado, estava eu, já estou, não sei se já perceberam, já estou a entrar na resposta à música dele, que é o que interessa. Estava eu, eu se calhar vou precisar do órgão aqui um bocado, se quiseres. Mas é só depois da música. Tá bem. Estava eu a visionar um filme na RTP1. Domingo à noite. Oi. Em que nem vi do início, mas vi, sei lá, só deviam estar decorridos 5, 10 minutos o filme, em que comecei a prestar atenção ao Hugh Grant, que não sei se sabes quem é, um ator, não interessa. Sim. Estava a ver o homem. E porquê é que começou... O filme chama-se Música em Letras, Music in Lyrics. Porquê é que começou a interessar-me o filme? Porque tem muita história que eu me identifico. Que é do género... Um homem que fazia parte, isso não tem a ver comigo, mas fazia parte da grande banda pop, que nunca existiu, mas foi baseada nos One. Uhum. Lembra-se? George Michael, sim, e sim. O Rance Rance. E foi baseada nos One e nos Duran Duran, essa banda fictícia. E então esse escritor, esse homem que fazia parte da banda, agora quer tornar-se um escritor conhecido e quer compor uma canção para... A rainha pop, a diva pop da época. Até que contrata uma empregada para a casa dele, que trata só das plantas, que é tipo uma mini jardineira caseira. Uhum. E há um dia em que ela está, e ele está a tentar compor, e ela... E completa os versos. E ele, o que é que você disse? E ele, ah, não foi nada. Ah, diga lá. Pronto, a partir daí o filme gira à volta disso. Ele começa a ligação profissional com ela. Ela começa a gravar as músicas, as letras dela. Ela ajuda a fazer. E o filme traduz as horas e horas que uma pessoa passa para comprar músicas. Certo? Uhum. Para escrever. E não sai, pois não sai. O que é que combina melhor com isto? Passam pela gravação. Até que há um momento, já quase no fim do filme, que foi o... que chega àquele momento, quando no desporto vê-se um grande golo ou um grande cesto e diz, ah, já valeu a pena pagar o bilhete. Verdadeiramente! Fantástico! Mas pensa, já valeu a pena pagar o bilhete. Ali foi, já valeu a pena ver o filme até essa parte, que já era a parte final. Em que há uma música, há uma parte em que ele vai para o palco e que supostamente vai trazer uma música composta por uns dois, por ele e por ela. Na altura ele já estava chateado, porque ela ficou cheia de algumas coisas, pronto, já não falavam com o outro. Ela, mesmo assim, convencida pela irmã, foi ver o concerto dele com a tal diva pop na altura. E ele... há uma música em que ele apresenta o Will Graham, que já não lembro o nome da personagem. Ah, Alex Fletcher é o nome da personagem dele. Apresenta o Alex Fletcher, vai entrar em palco com uma composição de Alex Fletcher. E não diz o nome dela. Uhum. É uma lixada. Levanta-se. I read the news today, oh boy. Não diz isto, mas levanta-se e vem embora. Estes Beatles partem-me todo. Vem embora e... ao vir embora... para já ela começa a abrandar, porque a música que ele começa a tocar não é nada, não é nenhuma daquelas que eles tinham preparado. Uhum. E ele começa a tocar e até no início ele começa a dizer nunca foi fácil para mim compor melodias e não sei o quê. E com o entender, com o passar da letra, ela vai percebendo que o poema era totalmente sobre ela. E ele alterou a lógica do concerto e, sem avisar ninguém, chegou àquele momento e mandou uma música de homenagem a ela. Que bonito. Já sabia que ia dizer isso. E eu pensei, fogo, isto é a Nuno. E chegar aqui a meio é... Olha, na semana passada... Quando é que eu escolhi a Estrela da Tarde? Foi na semana passada. A história do karaoke, que eu ia cantar o primeiro beijo à Estrela da Tarde, ia ser de surpresa. Alterar a lógica daquilo ia... E eu, isto é muito bem feito. É um bocadinho a nós, eu também sou um bocadinho assim. Não só o gesto, a melodia ficou-me no... ficou-me no ouvido. E pronto, o que responde ao teu género é uma boa maneira. Fiquem já os amigos ouvintes e setentas a saber que eu gosto disto, de surpreender publicamente, não ter medo. Há que ser corajoso. Ainda antes de gravar, tu hoje estavas a dizer que há pessoas que não têm coragem. Há que ser corajoso. E agora que eu dei uma live dos Beatles acabou, vou então introduzir. É o próprio Hugh Grant, que na altura teve várias aulas de piano, é ele a tocar, é o que eu leio, e com a filmagem é ele mesmo. O Grant, no filme Music in Lyres, acho que já disse que é de 2007. Este inglês, vindo de London, Londres, a grande cidade inglesa capital, vai cantar e tocar, interpretar e tudo mais acabado em ar, a música chamada Don't Write Me Off. It's never been easy for me to find words to go along with a melody. But this time there's actually something on my mind, so please forgive these few brief awkward lines. Since I met you, my whole life has changed. It's not just my furniture you've rearranged. I was living in the past, but somehow you've brought me back. And I haven't felt like this since before Frankie said relax. And though I know, based on my track record, I might not seem like the safest bet, all I'm asking you is don't write me off just yet. For years I've been telling myself the same old story. that I'm happy to live off my so-called former glories. But you've given me a reason to take another chance. Now I need you, despite the fact that you've killed all my plans. And though I know I've already blown more chances than anyone should ever get, all I'm asking you is don't write me off just yet. Don't write me off just yet. Don't Write Me Off, que em versão Oscaradinho, criado, bom, eu não sei dizer ao certo, mas deve ter sido em novembro de 2010, portanto, já depois do Storyteller. Uhum. Mas pronto, foi no final do ano passado. O Oscaradinho criou uma coisa baseada, música praticamente igual, chamada Oportunidades. Sempre foi fácil para mim. Imaginação, melodias, poemas surgiam sem fim. Mas eis que surgiu alguém, estrela de sonhos acordados. Por isso perdoa-me estes versos um pouco desajeitados. Desde que te conheci, minha vida inovaste. Não foi só o meu modo de vestir que modificaste. Estava preso na sombra, colado à solidão. Não vi como nem porquê, mas atingiste o meu coração. E agora eu sei, com base no meu passado, posso não ser o melhor namorado. Mas como a esperança nunca finda, não me deixe de fora ainda. Ao longo dos anos não dei o valor devido à pérola que tinha em mãos, eras dado adquirir. Tornaste a minha menina, apesar de nunca teres emprestado a tua Ludovina. Para mim os teus 18 anos chegaram há muito tempo. Hoje é só o ato oficial que traz o momento de te dizer o quão feliz me sinto e para veres que não te minto. Não me sentia assim desde o dia que vi o Joca conduzir uma moto. E agora eu sei que desperdicei mais oportunidades que qualquer pessoa deveria ter. Mas as saudades, a aflição anterior que não finda, levam-me a pedir, não me deixe de fora ainda. Deixe-te fora ainda. Não me deixe-te fora, não ainda. Chama-se Oportunidades. Não sei se disse antes de começar, mas... Disseste? Epá, eu amo música, por acaso, confesso que não conhecia, mas agradeço imenso. Atribuíste-me a autoria da mesma. Atribuíste-te? Não percebi. Agradeço-te imenso. Atribuíste-me a autoria da mesma. A autoria de Oportunidades? Sim. Porquê? Então, o Oscaradinho sou eu. E quem é que disse Oscaradinho? Tu, duas vezes. Ah, disse que o Oscaradinho é que tinha criado? Foi, foi o Carlos que criou, foi. Foi, é, foi, fui eu, por isso, pá, obrigado porque a música está muito bem feita, de facto. A música não é minha, eu aproveitei e foi para dar umas voltas. Não interessa, mas agora foi só uma volta enquanto ouvias a música. Ah, como disseste, és muito lindo, também é, pois, está bem. A próxima music, nesta edição dos Escolhas Tu, escolho eu. Agora eu escolho eu. A música está pelo nome de Goodbye e é de Quentin Céline Dion. Que Que medo. Eu conheço isso algum. Pois conheço. Já passou. Tu está a falar de goodbye. Ah, é aquela. É, não, eu conheci da entrada do quadro da música. Ah, mas não foi essa. Essa vais ouvir mais à frente. Não, é isso, a entrada, mas é aquela. Ah, do quadro? Do segundo. Mas mesmo assim, não foi essa. Não, foi essa música, mas foi a versão guitarra. Não foi nada, não foi essa, foi outra. Não foi nada. Fogo, então tu sabes melhor do que eu. Vai lá à segunda edição do Quadras. Não foi esta, foi a música de abertura dos Cristo Superstar, esta é a número 12. Mas a música é a mesma. Eu estou a dizer, a música não é a mesma. Mas a música é a mesma. Mas eu estou a dizer que a música não é esta. É Overture e esta é Trial Before Pilate. Não interessa. O julgamento antes de Pilatos. Mas a outra é a abertura. Mas a música é a mesma. Quer saber mais que eu? Quero. Caralho, já é porrada, não quer? Ai, o caraço. A música é a mesma. Fala, mas é da palavra mais triste. Goodbye. É isso. Os adeus que eu tive que dizer até hoje. Ai, agora o Carlos está a ter um momento de nostalgia, tenha um bocadinho de paciência. Eu vou dar música enquanto ele pensa. Já está? Já. Pronto, não, os momentos que eu. As vezes que eu tive que dizer adeus, forçosamente, em alguns eu quis dizer e não me arrependo, noutros eu tive que dizer porque algumas pessoas fizeram questão que eu pagasse demasiado caro. Por algumas coisas, umas eu tive culpa, outras não. E sabes que eu fico. Dois. Sabes que eu fico. Três. Primeiro contente. Quatro. Olha, fico contente por estar aqui hoje contigo. Primeiro que tudo. Seis. E segundo, pá, fico feliz pelas pessoas que ainda têm à minha volta. Embora fisicamente. Não tens muitas agora, só estou eu. Fisicamente, só estás tu. 12. Não, estás mesmo, não sou 14. Pronto. Animicamente, felizmente, são mais algumas. Mas pronto, é assim. Sabes, sofri perdas muito grandes na minha vida. 21. 22. 23. Uma, felizmente, condicionou muito 24. a minha forma de estar. 25. 26. E pronto. E sabes, ao mesmo tempo que digo adeus, por um lado fico feliz por não dizer adeus a tudo, por estar aqui com a Antena Web, com os ouvintes, contigo, pronto. E é esse, eu escolhi esta música porque ela reporta-me à minha irmã. Outra vez? É verdade. Tu irmã faz anos hoje? Não. Podia fazer. Mas reporta-me, porque ela tinha a cera de San Dion. Ah, mas não ouvia 50 vezes como a do... Não, ela na altura já trabalhava. Qual era aquele CD que ela ouvia? É do... é que tem o... A New Day Ricky Come. Martin. Ah, do Ricky Martin. Sim. É o que tem... o que ela ouvia este CD, pronto. Eu já não sei quem são o CD. Qual? Deste? A New Day Has Come. Um novo dia chegou. Também é bom para ti, estás a ver? Um novo dia chegou. Um novo dia virão. É verdade. E este single foi lançado em 18 de novembro de 2002. Exatamente. Uma grande música, por acaso. E foi o terceiro e último single do álbum New Day Has Come, que saiu para as lojas no dia 22 de março do mesmo ano, 2002. O primeiro foi mesmo esse, New Day Has Come. Deixa eu ver se sei qual é que foi o segundo. O segundo single? Diz lá qual é que foi, já não me lembro. Eu só vi a cabeça ao Drum and Bass. Ou foi? Não foi. I'm Alive. Exatamente, foi essa. Pronto, está bem. I'm Alive. É a faixa número 1. Ou então ias dizer que seria qual? Ou então terá sido. Have You Ever Been in Love? Não? Não. A New Day Has Come? Não, mas foi mesmo I'm Alive. Pera. Foi mesmo I'm Alive. Pronto. Você acha que é uma coisa muito gira? Houve alguém uma vez que fez um mix? Não, o segundo foi o I'm Alive, foi que já vi. Houve alguém que fez um mix com a música dos Blondie? Qual? Ai, como é que se chama? É bonito. Razor Glass, ou como é que se chama essa música? Art of Glass. Isso. Olha que a música está a acabar. Pronto. Então, vamos lá então ouvir a música de Celine Dion. Aos quantos adeus que já estive a dar, mas muitos olás irás dar também. Oxalá que sim, e oxalá que receba alguns regressos. Muito bem, vamos embora. Vamos lá à música então. Celine Dion. Com Goodbyes. Goodbye. Bye. E, não é, e o nome completo do single que está aqui é Goodbye, The Saddest World. Word, ou seja, word. Adeus é a palavra mais triste. Que beautiful. Então adeus. Baby, into a lady, and mama, Simão de Oliveira, não escolhes tu, escolho eu. Sete facas em punhais, sete beijos que são penais, sete pecados mortais. Esta palavra saudade dói no corpo devagar, quando a gente se levar, fica na cama a chorar. Esta palavra saudade sabe sublimar, tem o travo da amargura que nasceu. Ai, palavra amarga e doce, estrangulada na garganta, palavra como se fosse um silêncio. Meu cavalo imenso e louco é galopar na distância entre o mundo e o mundo que me afasta. Esta palavra saúda é mais prenha de pranto, como um filho que nascesse por termos sofrido tanto. Por termos sofrido tanto, é que a saudade está viva. São sete letras de encanto, sete letras por enquanto, enquanto a gente for viva. Canta bem, não canta? Canta muito bem, não canta? Lá se não canta bem. Que grande música, não conhecia esta música. Esta palavra saudade, por acaso, está apropriada ao que acabamos de ouvir. É verdade, é verdade. Do adeus. Ah, pá, está tudo controlado. Tu é que pensas que eu ando aqui a dormir, mas tu. Bom. A música que abriu Quadras. Estás a entender? Que eu disse a melodia é a mesma. Eu disse que a música não é a mesma. Mas eu disse que a melodia é a mesma. E era daqui que eu estava a conhecê-la. Está bem. Aliás, esta música até já ouvi uma vez os Coros Tuas com o meu. Já. Numa introdução meio amarelo. Estou-me a ver se lembrava. Escolhas tu, escolho eu. É uma coisa. Olha pá, vou-te mostrar uma coisa que tu não sabes. Sei lá. Mas vou-te mostrar a mesma. Força. Pode ser? Força, pode. Então vai entretendo aí enquanto eu vou... Diz as novidades, temos novidades no Twitter, já anunciamos que vamos ser um novo locutor na próxima semana. É já. Ah não? Ah pois, até sábado. É só para... Até sábado já teria que ter anunciado já. Por acaso devo anunciar hoje, devo. Então está bem. Pronto, mas para os ouvintes que já vão saber, Marcos Rangel apresentará o Bate-Papo Musical. Muito. No canal 2 da Antena Web. Olha, vou-te mostrar uma coisa que eu descobri. Ai, que vou fazer agora uns barulhos aqui com o microfone e tal. Não, não é preciso. Já fiz barulhos. Pronto, peço desculpa aos senhores. Aos senhores, peço... Desculpem-me, senhores. Ah, ouve-se o homem de fundo que eu quisesse. Ora bem, o que eu estou a trazer é uma entrevista a um corretor, um homem da bolsa, de Londres. Chamado Alessio Rastani. Como não será surpresa para ti, o tema é o crash, a queda das bolsas atualmente e afinal qual é a posição dos homens que estão de um lado lá. Vamos ouvir a entrevista. Vamos ouvir que eu te vou traduzindo para ti, para os ouvintes e para essa gente toda. Ele começa por dizer que vai colapsar e cair com um estrondo porque, neste momento, os mercados estão dominados pelo medo. Os investidores, os que têm dinheiro e sabem investi-lo, estou a falar dos grandes fundos de cobertura e instituições, eles não acreditam neste plano de resgate. Eles sabem que o mercado está queimado. Sabem que o mercado bolsista está acabado, não querem saber o que é que acontece com o euro, estão a mudar o dinheiro para ativos mais seguros, como obrigações de tesouro, obrigações a 30 anos e o dólar americano. Por isso, não vai funcionar. A jornalista da BBC pergunta, continuamos a ouvir que as medidas sugeridas a contragosto pelos políticos não são corretas. Pode dizer-nos exatamente o que poderá deixar os investidores mais confiantes? Pergunta a jornalista da BBC. E ele responde. Essa é difícil. Pessoalmente, não interessa. Eu sou investidor, essas coisas não me interessam. Se eu vejo uma oportunidade de fazer dinheiro, agarro-a. para a maioria dos investidores, não é uma questão de... Não nos interessa como é que a economia vai ser resolvida. Como é que eles vão resolver a situação. A nossa função é fazer dinheiro com isso. Eu, pessoalmente, sonho com este momento há 3 anos. Devo confessar que vou para a cama todas as noites e sonho com outra recessão. Sonho com outro momento como este. Porquê? Porque muitas pessoas não se lembram. Mas na Grande Depressão dos anos 30, não foi apenas um colapso dos mercados. Houve algumas pessoas que estavam preparadas para fazer dinheiro dessa crise. E acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Não são apenas os da elite. Qualquer pessoa pode fazer dinheiro. É uma oportunidade. Quando o mercado implode, quando o euro e os mercados bolsistas implodem, se souber o que fazer, se tiver o plano bem guisado, pode fazer muito dinheiro com isto. Por exemplo, estratégias de cobertura de risco, investir em obrigações, obrigações de tesouro, esse tipo de coisas. E ela diz, se pudesse ver as pessoas à minha volta, estão todas queixo caído com o que acabou de dizer. Agradecemos a sua sinceridade, mas isso não ajuda os outros como nós, o resto da zona euro. Deixe-me dizer o seguinte, escute, digo isto a todos que estiverem a ouvir. Esta crise económica é como um cancro. Se você esperar, pensando que isto irá passar, tal como um cancro, vai crescer até ser tarde demais. O meu conselho a todos é, preparem-se. Não é a altura de pensar que os governos vão resolver as coisas, mas não são os governos que mandam no mundo, é a Goldman Sachs. A Goldman Sachs não quer saber deste pacote de ajuda, não quer saber dos grandes fundos, por isso eu digo às pessoas, quero ajudar as pessoas. As pessoas podem fazer dinheiro com isto, não apenas os investidores. O que precisam fazer é aprender como fazer dinheiro com o mercado em queda. A primeira coisa que as pessoas devem fazer é proteger os seus ativos. Proteger o que têm, porque dentro de menos de um ano, menos de 12 meses, prevejo que as poupanças de milhões de pessoas vão desaparecer. E isto é só o início. Por isso eu diria, preparem-se e ajam agora. O maior risco que as pessoas correm neste momento é não agirem. Alessio Rastani, obrigada por falar connosco. O jornalista pergunta, sonhas com a economia à noite? E ela, tento não fazer, é um pesadelo. Ouviste? Sabes que... Sonho com uma recessão há 3 anos. Foi realista o homem. Foi. E sabes que eu... Sabes que eu acho que é... Eu continuo a dizer que este caso que isto é uma crise de valores. Não apenas uma crise financeira. E é muito por aí. Quer dizer... Mas, quer dizer, ele também fala, não é? Ele também fala porque tem dinheiro, não é? Ajam agora. Como é que as pessoas vão agir agora? Não é? Há muitas pessoas que não podem agir agora. Já não podem agir. Há pessoas que nunca puderam agir muito. Não é? E há, inclusive, algumas pessoas que... Cá está. Que querem... Que até podiam agir e aproveitam-se da crise para dizer que não podem agir. Isso é um facto. Mas há outras, a maior parte, que de facto não podem agir. Não é? Os governos não mandam no mundo. Então, se os governos aumentam impostos... se os governos, digamos, retiram benesses, retiram apoios, como é que nós vamos conseguir, se os bancos congelam contas, e aqui em Portugal isso não aconteceu, mas há outros países em que isso já vai acontecendo, como é que nós podemos agir a tempo? Não podemos. Resultado. Este era um daqueles indivíduos que havia, só por esta entrevista, de ficar mudo para o resto da vida. Ele foi sincero. Foi realista. Foi sincero. É verdade. E é pena que às vezes a sinceridade não mate. Foi realista. Eu gostava um dia de conhecer esse Alexis ou Alex Rastani. E gostava de ver o Rastani. Gostava de vê-lo a Rastani a pedir comida. Gostava. Porque aposto que ele... Eu não vim direto a dizer, eu não quero saber o que é que vai acontecer, se o euro está mal ou se está bom. Pois, mas eu gostava que ele ficasse na miséria. Epá, nunca estou a dizer isso. Eu desejo-lhe isso. Desejo que ele fique na miséria, sabes porquê? Porque aí ele vai saber... Aí eu vou gostar de ver depois muito vista dele na BBC. A dizer, eu não quero saber o que se passa com o mundo. Eu não tenho de comer. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero fazer dinheiro. Eu sonho com uma recessão há 3 anos. Isto fez-me lembrar um livro... E só ao fim de 3 anos descobri que era um pesadelo, mas... Edição de 1989, chamado Um Livrinho da Poupança, que eu vou ler aqui um bocadinho, logo no início diz assim. Caro leitor, no poupar é o que está, o ganho. Daí que eu, em vez de tratar por caro leitor, devia tratar-me por barato leitor. Embora neste país, com 60 jornais e 60 paus, com jornais a 60 paus, na altura, em 89, nos dias úteis, e com jornais a 100 paus ou mais nos dias inúteis, não pode haver leitores baratos. Não é verdade? Uhum. Isso chama-se mesmo um livrinho da poupança. Por exemplo, para controlar as despesas do seu lar, instale na sua própria casa uma máquina registadora. Registre na máquina todas as entradas e saídas de dinheiro ou até as mais pequenas despesas, como por exemplo as malas que dá aos mendigos e a mesada que dá à sua esposa, ainda que ela seja de pouco de valor. A mesada, não a esposa. Poupe também na alimentação. Fator de poupança vital no equilíbrio da balança de pagamentos. E por falar em balança, coloque uma balança de pesar pessoas à entrada da sala de jantar, o que poderá ser complementado com a colocação de um espelho daqueles que mostram as pessoas mais obesas. Verá como a sua mulher e a sua filha vão passar a comer menos. Papel higiênico. O ministro das poupanças sugere a utilização de serpentinas de carnaval. Saem mais baratas do que os vulgares rolos de papel higiênico. E para uma maior economia, os rolos devem ser utilizados dos dois lados. Evitar as diarreias para uma maior poupança de papel, ingerindo, inclusivamente, água do arroz para uma conveniente prisão de ventre. Se conseguir evacuar apenas 3 em 3 dias, fará grandes economias, não só no papel higiênico, como até na água do autocolismo. Um papel branco, que é mais barato do que o de cor, até porque o interessado na operação de limpeza é daltónico. Considerando o preço do calçado, e uma vez que as sapatarias não conseguem as mesmas facilidades do stand de automóveis que até chegam a oferecer o ar dos pneus, o ministro das poupanças sugere a aplicação de chapas de aço, protetoras das solas, nos tacões e tacões, nos sapatos, vulgo calçantes, vulgo vitorinos ou chanatos. Está certo? Uhum. O que dizes? Achas que isto ajudava? Acho que sim. É um livro muito engraçado. É um livro, por isso, muito humorístico. É um livro bem pensado. Como há stands que oferecem o primeiro mês à borla, compra um automóvel por mês em cada um deles. É verdade. Não é? Ao fim do mês de volta. Pois. Se encontrar 12 stands que ofereçam estas condições, terá carro de borla o ano inteiro. Não adquira o selo da circulação na altura. Peça a um amigo da mesma cilindrada e mande tirar uma fotocópia. Para poupar gasolina, utilize apenas as descidas. Se vai para a estrada, leve uma corda forte na mala do carro e simule uma avaria. Aparece sempre alguém a rebocá-lo e pode andar 50 ou 100 km sem gastar combustível. Escrevi este homem, que é o... Sabia o nome dele, mas... Benjamin Veludo. Escrevi este homem isto em 89 e hoje faz isto. Já ouvi as notícias. Que há carros que simulam avarias na autoestrada e depois vêm a roubar, que eles andam o resto de bola, poupam gasolina e portagens. Acho bem. Sabias isso? Saiba escolher um carro de acordo com as suas próprias necessidades. Damos como exemplo o caso do famoso arquiteto especializado em centros comerciais e noutros centros, que optou por uma viatura com amplas traseiras. Isto chama-se, no fim até diz, Tio Patinhas, pois, o rei da poupança. E o Benjamin Veludo, o ministro das poupanças. Isto no final de 89, ainda hoje. Nunca este livro foi tão atual, se calhar. Olha, já passou aqui Viva Forever das Spice Girls? Não me recordo. Já, bem parecido. Pronto, então vamos ouvir outra da Spice também. Entre e até foste tu que a escolheste. Eu sei, tem lógica. Vamos ouvir outra do género. Género musical. E porquê é que eu me lembrei disso? Lembrei-me da Viva Forever porque tu dizes goodbye e eu digo viva para sempre. Porque pode ser que um dia, até amanhã, não é? Sim. Até amanhã nos vamos encontrar. Mas lembrei-me desta porque, primeiro, o Viva Forever já foi escolhido, mas tu disseste o goodbye chamava-se Mama. Porque logo no início a Sally encanta Mama. Então vamos ouvir Mama. Está bem, Mama? Está bem. Porquê? Porque, pegando na própria... Eu acho que já falamos aqui sobre isso. Pegando na própria, no próprio título da música, Mama. Mama é mãe. As mães tanto fazem tanto por nós, como também exageram e às vezes ficam mal na fotografia. Não achas? Tenho certeza. O Carlos tinha certeza. Já acabou a história? Já. Tens a certeza. Está bem. É sempre aquela história, oh, é mãe, só está a cuidar de ti, está bem, mas há maneiras de fazer as coisas. E às, às vezes não é só cuidar, é controlar tudo e pensar. Já, yeah, estás tipo, é da sério. Além disso, o mama fez história na música, lá vou eu reportar aos meus tempos da semana passada, em que quadras a música, fiquei a saber com esta mama, eu, um lado A era o Do You Think You Are, agora já me lembro, sou eu, mama, sou eu, Do You Think You Are, que passou. Fez história na música porque os Spice Girls foram a primeira banda, o primeiro artista, a colocar os seus os 5 primeiros singles da sua carreira no número 1 do UK Top 40. Sabias? Os 5 singles de estreia foram todos para o número 1. Uau! Foi a primeira vez, e acho que até a única agora, até agora a única, que aconteceu isso. Sabes que também agora é difícil? Quer dizer, e daí? Não sei. Quer dizer, porque eles agora, todas as semanas têm um novo número 1. Uma entrada direta para o número 1. É como a Lady Gaga, todas as semanas tem um novo single. Já está a preparar um novo álbum, sabias? Ah, é? É, sempre a andar. A tua irmã não brinca, pá. A minha irmã, caraca. Ah, a tua irmã não brinca. É a minha irmã, o que é que tu queres? Então, gravada em 95, por isso é que foi, e lançada em 97, por isso é que se ouviu na semana passada no Waters de Música. Queres ouvir a versão rádio ou a versão álbum? Uma tem 5 minutos e 3. Não, vou meter a versão rádio, 3 minutos e 40. A Mama. Uhum. Foi escrito pelas próprias Spice Girls, Matt Robert, Richard Stanley, e produzido por Robert Stanley, Bruce Bounds. O álbum Spice foi lançado em novembro de 96. Passados uns meses, a 3 de março de 97, saiu o single Mama, que tinha acompanhado com o Do You Think. É, não é? É. Vinha acompanhado com o Do You Think You Are. Está bem? Uhum. Está bem. Nós escrevemos Mama quando estávamos a passar por uma fase má com a minha mãe. E quem é que contou isto? Ai, o Brown, o produtor. O Melanie. Ai, é ela! A Mel B. Sabes? A Melanie Brown? Sim. Foi ela que explicou. A única preta. Foi ela que explicou que estava a escrever o Mama quando ela estava a passar por uma fase má com a mãe dela. Os sentimentos são mesmo que a tua mãe é provavelmente a melhor amiga que tu tens. Quer seja uma super protetora, estávamos a falar disso, ou quer não seja, ela provavelmente conhece melhor do que tu próprio, em alguns aspectos. Isso é verdade. Está bem? Está bem. Pronto. Ele disse que sim. Então, na edição de hoje, escutámos Dido e... Don't think of me. Escutamos depois o Bruno Martel, Lonely Carrier, o que vocês quiserem, com Be My Music. Depois escutamos Dido com My Life. De seguida foi Hugh Grant com Don't Write Me Off. Não cheguei a traduzir. Don't Write Me Off é... Não me deixes... Foi o que eu cantei na versão portuguesa. Não me deixes fora. Não me risques da tua vida. Lá estás tu, depois não percebes o que eu digo. Sabem que eu insisto. Não ligas ao que eu digo. De seguida foi a Celine Dion, Goodbye da Sarah Stewart, e vamos falar com as Spice Girls e Mama. Só músicas estrangeiras hoje. É para compensar. É, está bem. É o Dia Mundial da Música, pronto. Como é dia internacional, vamos só músicas internacionais, perceberam? Sim, é verdade. Foi por causa disso. Então tenho a continuação do Mundo Internacional da Música. Ouçam música que vos faça sorrir. A música faz-nos despertar. A música faz-nos retirar de todos os problemas que possamos ter. A música faz-nos sonhar. É com chamar esta... a música é com esta expressão bonita que me despeço. No dia 8 de outubro voltamos para uma emissão especial. Agora vamos ouvir Oscar Benigno a cantar. Até amanhã. É chamar.